Panorama Agrícola para 10 de novembro de 2010, quarta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, amigo ouvinte do Panorama Agrícola, estamos abrindo o programa de 10 de novembro, quarta-feira de Lua Nova. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos do programa de hoje, está o Eduardo Maia. O ditado do Panorama de hoje é: o amor nunca falha. Na dica do programa, como deixar o vinagre com um melhor aroma. Produção de linhaça orgânica no extremo oeste de Santa Catarina é o assunto da entrevista de hoje. Noticiário: decreto beneficia com desconto agricultores catarinenses atingidos pela enchente de 2008 e pelo tornado de 2009. E tem mais, governo investe no programa de educação no campo. Fique ligado. Este é o Panorama Agrícola, você pode participar do programa ao telefonar 48-3239-5647 ou envie um e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. Deixe o vinagre com um aroma maravilhoso, acrescentando folhas de manjericão ou alecrim. Simone Barrim para o Panorama Agrícola. É hora das notícias. Agricultores catarinenses assistidos pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, em municípios que estiveram sob estado de emergência ou de calamidade pública em 2008 e 2009, terão agora descontos nas operações de crédito de custeio e investimento. O decreto foi publicado no Diário Oficial da União na semana passada. A medida foi autorizada em razão dos prejuízos causados pelo excesso de chuvas, inundações e deslizamentos de terra entre 1º de outubro e 10 de dezembro de 2008 nos seguintes municípios catarinenses: Águas Mornas, Anitápolis, Antônio Carlos, Benedito Novo, Biguaçu, Blumenau, Garuva, Gaspar, Ilhota, Imbuia, Ituporanga, Jaraguá, Luiz Alves, Massaranduba, Palhoça, Presidente Getúlio, Rio dos Cedros, Santo Amaro da Imperatriz, São José, Tijucas e Timbó. O estado de calamidade foi decorrente de vendaval, enxurrada e granizo entre os dias 7 e 13 de setembro de 2009, em Anchieta, Caçador, Dionísio Cerqueira, Faxinal dos Guedes, Guaraciaba, Guarujá do Sul, Lebon Regis, Ouro Verde, Salto Veloso, Santiago do Sul, São Domingos, São José do Cedro e Vargião. Esses são os municípios, então, contemplados por descontos nas operações de crédito de custeio e investimento do PRONAF. Agricultores que residem, que moram nesses municípios, são beneficiados por esse decreto assinado e publicado na semana passada. O governo federal assinou decreto que está ordenando a política de educação no campo no país. Entre as ações está a regulamentação do PRONERA, o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que é desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e pelo INCRA. Esse decreto torna o PRONERA uma política pública permanente do Estado em favor das comunidades que vivem no campo. Contempla jovens e adultos de famílias que vivem em assentamentos da reforma agrária, professores e educadores que atuam no programa, famílias cadastradas e alunos de cursos de especialização. O PRONERA é desenvolvido por meio de parcerias entre universidades e instituições de ensino públicas ou privadas, federais, estaduais e municipais. Entre 2003 e 2010, foram implantados no Brasil cursos como os de agronomia, técnicos em agropecuária, agroecologia, pedagogia, história, ciências sociais, magistério, direito, geografia, letras, especialização em educação no campo e técnico em saúde comunitária. Em 12 anos, o Pronera promoveu a escolarização e a formação profissional de mais de 400 mil jovens. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. O Panorama Agrícola vai hoje ao extremo oeste de Santa Catarina, ao município de Descanso, conversar com o técnico agrícola da Ipagre, Vilmar Milani. Vilmar Milani, a nossa entrevista é sobre a produção de linhaça orgânica. Como o município tem desenvolvido a linhaça orgânica aí? Olha, nós temos um grupo aqui no município chamado Guapo Vida, que trabalha há anos já com agroecologia. Então eles iniciaram num processo de transição, né, da agricultura convencional para o processo de produção agroecológica. Então essa produção de linhaça orgânica, ela entrou como uma alternativa, né, para a propriedade daquela família, já que nós não temos na tradição da nossa região aí a produção desse tipo de cereal. Então eles optaram por essa alternativa porque existe uma grande procura cada vez maior aí, né, por alimentos mais limpos, ou seja, a produção aí com o mínimo ou sem nada de uso de agroquímicos, né? E então, a partir daí, eles optaram por essa alternativa e hoje estão com a produção aí praticamente abastecendo o mercado regional aí e até para outros estados. Então, essa produção tem sido enviada. Vilmar Milani, além da produção da linhaça orgânica, que outros produtos estão sendo produzidos aí na região pelo sistema orgânico? Bom, nós temos, então, nesse grupo de famílias, além da linhaça, tem também a produção do gergelim orgânico, né? A produção de frutos, como a laranja, né, para o fim de comércio, a laranja orgânica. O processo de produção de leite também, então, como uma das principais atividades dessas propriedades, né, em termos de geração de renda. E só que essa produção ainda não vem sendo vendida como orgânica, né, do leite, porque nós não temos nenhuma indústria aí que esteja processando esse produto, então ele vai como convencional. Mas ele se torna mais viável para a propriedade porque a redução de custos e a produção mais limpa, né, dessa produção. E também alimentos de subsistência, principalmente para essas famílias, né, que hoje a grande maioria da TV, assim, na agricultura aqui, se esqueceu bastante a produção de alimentos para autoconsumo familiar, né. Então acaba gerando uma dependência maior pelo mercado. E então essas famílias, eles têm valorizado muito isso, a produção de alimento para autoconsumo familiar e um alimento de ótima qualidade, né? Já que o uso de químicos praticamente foi banido, né? Então eles sabem que estão consumindo um alimento de excelente qualidade. Perfeito. E aí, no município de Descanso, quantas famílias, mais ou menos, Vilmar Milani, estão trabalhando exclusivamente com produção orgânica? Exclusivamente nós temos 7 famílias. E também temos na área de produção daí com alguma cultura específica, mas aí não é toda a propriedade, né? Seria alguma cultura específica, como os citros, por exemplo, nós temos um grupo maior, né? Mas aí o restante da propriedade, a produção é convencional. E esse grupo maior que produz citros de maneira orgânica é de quantas pessoas? Quantas famílias? São em torno de 13 famílias. A tendência, na sua avaliação, é aumentar? Olha, os citros, nós tivemos assim até uma certa queda na área aí, devido à questão de falta de oportunidade de mercado, ó. Nós tivemos problemas aí com algumas agroindústrias, então, que procuraram, incentivaram, né, o pessoal nessa produção. E quando foi feita a reconversão, então, do convencional para o orgânico, e quando começou a ter oportunidade, então, para se colocar o produto já orgânico, as empresas acabaram caindo fora, né? Então, isso acabou desmotivando um pouco esse pessoal. Mas, assim, alguns têm persistido e têm buscado alternativa, como diretamente ao consumidor, principalmente, e também no mercado regional, né? Atacado e varejo. Agradecemos a Vilmar Milani, técnico agrícola da Ipagre em Descanso, pela entrevista aqui no Panorama Agrícola, falando sobre produção orgânica. Obrigado, Vilmar. Obrigado. obrigado pela atenção e pela oportunidade. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.